Beleza, prosseguindo para o cruzamento da final da 10, retaguarda do tráfego sem interferir. Reporte base pela direita para 17 da frente. pessoa 0-0, autorizado só para o seu X-ray da pista 1-0, você pode ficar autorizado e deixa para 2-0. Pede reforço com o 1-6. tudo. O número 1 é de Recife para Salvador. O Airbus 318 é da Alta Catarina. Então, é o Airbus 320 que eu tenho medo de negar. Estação de estadia e da balança. tem autoridade física para todos os locais, mas também tem 1-0 na autoridade. Na altura do meu telete, é que está 1-0 em qualquer lugar. Olha uma boa tarde,

Thank you. Tower 108 is on 9-5. Papa Romeo, November, Oscar Whiskey, reporte a família. Tietê, na Alfa Zero. Abandona do Nascimento, o Luiz está listado. Autorizado com o sistema 0, 0, 0, 0, 0 graus, 1 na Alfa Zero. Desde qual zona 0, na verdade, sim. Confirma o 0, por favor. 0, 8, 0 graus, 1 na Alfa Zero. 118, 119. Espera, 3, 2,